Causos do América. O Mala foi um cara no América que ele foi roupeiro, massagista, treinador de goleiro, treinador e diretor. Olha a trajetória do rapaz. Foi tudo isso. E aí a pessoa vai ficando muito tempo no clube, vai desgastando. Então tinham várias pessoas que já tinham entrado no consenso que tinha que mandar o Mala embora. Mas só que ninguém tinha coragem de mandar o Mala embora. O presidente, mano, falou pro diretor, aí o diretor falou pro gerente, futebol, aí cada um empurrava pro outro. O que que aconteceu? O América foi e contratou o Wilstrick, o Omão, o Ignorante. Então eles falaram assim: não, vamos deixar o Wilstrick mandar o Mala embora, que aí não fica aquela coisa de amizade, né? O cara já tava lá muito tempo no clube. Bom, assim ficou decidido: o Wilstrick ia mandar o Mala embora. Então o Wilstrick começou a trabalhar e eu não sei o que que aconteceu, que o Wilstrick gostou do Mala, e o Mala ajudando ele daqui, o Mala ajudando ele dali e tal, o Mala próximo. Aí o tiro saiu pela culatra. O cara que ia mandar o Mala embora foi o cara que segurou o Mala. Aí começou os trabalhos, preparação para o Campeonato Mineiro, aquele negócio todo, o jogo correndo. América tendo que fazer umas mudanças lá, porque o jogo não estava muito bom para nós. Aí o Mala vai e fala assim para o Wilstrick: põe o Evander Menezes na lateral, põe o Evander Menezes na lateral. Aí o Wilstrick foi imediatamente, colocou o Evander Menezes na lateral. Depois que o Wilstrick colocou o Evander Menezes na lateral, o Wilstrick pega, olha assim para a beirada, o Mala lá na frente, ele grita pro Mala, fala assim: ô Mala, você não dá palpite, não. Você é roupeiro ou você é o treinador? Aí o Mala já tinha mandado fazer a substituição e tal. Aí depois que acabou o jogo, né? Todo mundo indo embora e tal. Aí foi tomar um guaranazinho. O Wilstrick chegou no ouvido do Mala e falou assim: ó, você pode continuar dando os palpites, mas fala aquela baixinha no meu ouvido para ninguém escutar. Outra do Mala, hein? O América tá treinando lá em Santa Luzia, no Campo da Frimeza. E o Mala, para quem não conhece, o Mala, ele é Mala para nós. O nome dele é Ronaldo Martins, mas ele a vida inteira apresentou-se para as pessoas como House Rosenberg. Pois é, estávamos lá treinando em Santa Luzia, no Campo da Frimeza. Ele gostava da pembe do tambor, então ele sempre usava roupa branca. E ele trabalhava também no hospital com o Dr. Silvio, então uniu o útil ao agradável. Ele trabalhava com a roupa branca no hospital e de lá já ia para o centro, enfim. E ele arrumou uma namorada muito bonita lá em Santa Luzia. Aí você vê, né? Todo mundo assim olhando, como é que ele conseguiu namorar essa menina e tal. Acabava o treino, a gente ia para lá tomar um cafezinho, um biscoito frito. E a mãe da menina carregando o Mala, assim, Deus no céu e o Mala na terra. E todo dia a mãe da menina fazia uma broa com queijo e tal, chamava a gente para comer um final de semana depois de um jogo, um frango com quiabo e angu e tal. Pegamos uma boca boa lá. Aí, rapaz, o Mala foi para outra categoria, trabalhar lá em outra categoria, e parou de ir lá em Santa Luzia, na Frimeza, e acabou o namoro. Acabou o namoro, não deu para ele continuar o namoro, a mãe ficou muito sentida e tudo, tal. Poxa vida, minha filha perdeu um partidão desse. Foi, gente, mas que partido que essa mulher perdeu? Sabe o que que era, gente? Ele andar com o livro debaixo do braço e com a roupa branca. A mãe da menina em Santa Luzia achou que ele era médico. Na realidade, ele era pai de santo. Esse e outros causos do América estão em www.decadentes.com.br. Acesse e confira colunas, análises estatísticas e o melhor podcast sobre o América. www.decadentes.com.br.